Está chegando um novo show, uma nova emoção no Pará. Está chegando Paredão Tigre Sam. Bora que ele tá chegando! O Fera da Galera. O Fera da Galera. Lançamento dia 18 de fevereiro no Carnamindeua 2017. Aguardem, vai ser demais. Alô, galera do Cidro Mixer! Bora colocar a mãozinha pra cima! Bora começar, vamos colocar a mãozinha pra cima, vamos começar o show, as emoções, a alegria. Hoje no aniversário do nosso parceiro brother, G. Nilson Show. E desde já parece com muito carinho, viu, Nilson? Você é um cara parceirão nosso aí. E claro, a gente não poderia deixar de estar de fora dessa grande onda. Hoje aqui no Centro Mix, a volta do nosso cachorro doido. E claro, essa multidão vai chegando, vai invadindo. Bora começar o show! Bora que o Thiago e o Top tá na área! Olha a mãozinha pra cima! Hot, hot, hot, hot, bora, meu animal! Hot, hot, joga essa mãozinha, vai jogando essa mãozinha! E tchau, tchau, tchau! Hey! Tiaguinho! Olha os fã-clubes invadidos! Hoje é rock aqui na Hot! Hoje é o rock, hein? Hoje é o rock, hein? Hoje é rock aqui na Hot! Hoje é rock! Segura, meu animal! Segura essa voada do nosso paletão! Agora é pai e filho, botando na pressão de Tito e Lavoy e o Pedrinho Mix, no comando da carreta já virando o quem é, quem é? Os cobras de laboratório acabam de chegar, junto com as lesses e a GDA. Medalhas do Pai, 5G estão aqui. Vem, vem, vem, vem chegando, vem chegando, vai. É o cachorro todo invadindo a cidade. Dali Hot Vibe! Rottweiler, sinta a pressão dentro de você. Aqui a mordida é segura. Bora, meu parceiro Arthurzinho Guerreiro! Essa é a rapaziada do Lapada Saúde do Ladinho! Os badalados sem dinheiro e a dona Black seguidores da Hot e a Cobed, só os primos. Que comanda, que aumenta! Tiaguinho e Gordo, a dupla que arrebenta! Tiaguinho e Gordo, a dupla que arrebenta! Tiaguinho e Gordo, a dupla que arrebenta! Mãozinha pra cima, jogando essa mãozinha e joga essa mãozinha. Quem que tá solteira aí, dá o grito! E o grito das mulheres solteiras! E a galera do Paysandu tá aí ou não tá? E a galera do Clube do Remo! Joga a mãozinha pra cima, pra cima! Bota pra cima a latinha de cima! Bota pra cima a latinha de cerveja, whisky, red, arreia, arreia, whisky, red, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra cima. Bora começando o show! No batidão, no batidão, no batidão, vai! Fala, meu parceiro Deco dos Megas Camaradas do Ladinho, endoidando tudo! Reginaldo aqui com a gente, um abraço, viu, maninho? Fala, minha amiga Adriana Digital do Ladinho! Bora começando o show! Como é que é? Vai! No caqueado, caqueado, caqueado! Aqui não é macumba, não se assuste, essa mexe com bumbum. Na moral! Vai, toma! Vai, toma! E amiga da Tata aí com a gente, alô, Tata, um abraço do Thiaguinho! Passando Moisés, da hora Moisés, a musa também tá ali com a gente. Amém, irmão! Um abraço, viu, maninho? Aniversário nosso parceiro DJ Nilson Show! Vai, toma! Vai, vai! Família motorizada aqui com a gente lá da cabanagem. Um abraço! Vai, toma, sai do pai, tô possuída agora. Atenção, canta back! tá encaixada, ele vai ficar botado embaixo, tá muito brabo, ele vai ficar botado, fica enlouquecido, depois dessa coisa brava. Toma encaixada, ele vai botado. Olha o parceiro Breno Gaiato aí do Mano B! Vai, vai, vai girando tudo, tudo, tudo, tudo! Let the fucking bass! No partidão, no partidão, no partidão! Vai, vai girando, vai girando, vai girando, hot vai! Fala meu parceiro Marquinho! Vai, vai, vai girando meu parceiro Marquinho, 5G daqui do ladinho, Marquinho! Ele é primeiríssimo, um abraço, meu maninho! Fala o Del Silva! E Tiaguinho tá tocando! Tiaguinho, Tiaguinho, toca! Dali, Tiaguinho! E agora? Inocente, se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, fica na carente, envolvida com a tropa. Na pressão, na pressão. No gingado, no gingado, no gingado, no gingado, no gingado. Passando o abelhinho com a gente, dos porta. Equipe só primos endoidando tudo. Valeu, garoto. Olha o parceiro Dere dos Inocentes e doidando tudo, Dere! Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro, batendo na palminha, batendo na palminha, batendo na palminha, e bora, bora, bora, Tiaguinho! Bora que é diferente, Arthurzinho Guerreiro! Olha aí, ó! Tiaguinho! Tiaguinho! Tiaguinho, grande abraço, com muito carinho, meu amigo Robson e os amigos lá da Camarazzo com a gente, a galera que acompanha nosso trabalho lá na Guamarazoara. Hoje aqui se divertindo, tomando todas aqui no Centro Mixer, Mixer. Vem, vem, vem. Com o Tiaguinho top, vem, vem. Com o Tiaguinho top, com o Tiaguinho o ano já começou. Começou, começou, começou. Fala começando na pressão assim, garoto! Bate o pezinho tremendo, bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Bate o pezinho tremendo, bum bum bum bum bum bum bum bum. Bate o pezinho tremendo, bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Bate o pezinho tremendo, bum bum bum bum bum bum bum. Agora mulheres na parte 1. Agora mulheres na parte 2. Alô, Paulinho! Tá gravando, Rony? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Vai gravando tudo! Mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando, tá? Tá gravando? Tô bom! Fala o parceiro Adriano, tá ali com a gente também. E nossa amiga Kiane das Calbrechas, Calbrechas doidando tudo. Preciso te ter. Vai. Meu fechamento é você, mulher. Eu não preciso mais beber. E nem. Eu sou presença. Alô, me deu onda. Você é sorriso. Me dá bunda. Você sentando no som. Me deu onda. Que vontade de te ver. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ver. Valeu, parceiro Rafael, tá aí com a gente. Vem, um abraço, viu, maninho? O pai te ama. Nossa GDA chegando juntinho. O pai te ama. Fala, Priscila! Deixa tudo no escurinho, Tiaguinho, vai, vai! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, minha produção vai girando tudo. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Bota a mãozinha, mãozinha, mãozinha. As novinhas ficam loucas quando a guia talha picada. Parte o top! O top na pressão e as novinhas no ninho do águia. Que vai chegar muito chapado hoje, joga a mãozinha pra cima, que vai chegar muito chapado hoje. Quem confia no papai do céu aí, joga a mãozinha pra cima! Cima! E toma, garoto! Bora, Centro Mix! De mocinho, Thiaguinho, de mocinho! Pra começar o show, garoto! Pra começar o show do jeitinho! Meu parceiro Théo Silva, alô Sidney Ferreira, parceiro Pedrinho Virtual. Pressão, pressão. Eu tava com saudade, meu irmão. E quem sabe canta. Chama! Chama essas amigas pra tomar banho de piscina. Vamos, meu parceiro Cidinho! Mas tem que vir sem calcinha. Parceiro Cidinho tem moral com o Thiaguinho, né, Cidinho? Thiaguinho. Um abraço, garoto! Fica. Fratel. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Agora tudo mudou, já ficou no meu repertório. E doida. As cobras de labora. Bora, minhas cobras, gente! Produtora Matrix! Agora tudo mudou, já ficou no meu repertório. Em doida, descobra de laboratório. Agora tudo mudou, já ficou no meu repertório. Em doida. Fala, parceiro Juninho! Laboratório, descobra de laboratório, que agora vão comandar. O bagulho já ficou. Passando pingo daqui do ladinho, bora pingo! Só tem cara desguiado com as cobras aqui do lado. Esses são os seguidores, Hot Valley, tá ligado? Nós já está porque nós pode. A nossa filha. Que comanda, fala! DJ Pedrinho, Mix. Oi? DJ Thiaguinho, é a carreta Hot Valley. Esse é o cachorro louco com DJ Tuirabó. Quem é que é? DJ Gordo, eu vou falar. Bem lentinho, que é pra tu entender. Cuidado, cachorro louco, agora vai te morder. Bora quem tá furioso! Dali, Hot Vale, vai pra cima, Hot Vale, vai te pegar. Venha! Hot Vale, o furioso vai te pegar. Cuidado, bebê, não pode vacilar. Super carreta, Hot Vale. A fera está solta em toda a cidade. DJ Fabinho, DJ Gerson, Vitor Pop, Pedrinho Mix. Agora o Hot Vale vai pra cima. Passando o deck dos megas, camarada. Deco ele e a Maria também. Ei. E nosso amigo Lucas do Nagido pensionando. Ei, vai dar minha mordida. Obrigado, viu, Deco? Pega. Pega a mão pra cima e faz o rua. Joga a mão pra cima e vai. Eu tô daquele jeito junto tipo Hot Vile. Eu tô daquele jeito junto tipo Fit Blue. Vem, Thiaguinho, vai girando, vai chamando. Pra cima colar, a tripe tá boa. Chama ela pro show. Quando eu mandar a putaria, vai. Pesca a bunda batendo no chão. Vem, pesca a bunda batendo no chão. Vem, bola pra fora, vem. A pirinha boa, vida. É muita pressão envolvida. Do you wanna keep bass, bass, bass? Oh, arrebentando! Vai girando, vai girando, Thiaguinho! O animal está furioso! Fala, parceiro Moisés e a musa de Guajês também! E a família atropela, atropelando tudo! Parceiro Neném, tá ali com a gente, valeu Neném, um abraço pra você, Bioninho. Esse carinha, ao qual a gente tem um respeito muito grande. Ele tá sempre com a gente, valeu Neném, sempre lá. Sempre. Valeu, garoto. Tiaguinho. Falou, Toninho, sobre. Fica só passando os panos, né, Toninho? Foi um abraço apertado. Valeu, meu parceiro Artuzinho. Artuzinho Guerreiro, Produções e Marketing. Eu não pude acreditar, você me fez essa de dia. Não para, não para, não para. Vai jogando essa mãozinha, vai jogando tudo, tudo, tudo. Olha que o showman das bagantes tá na área. Quem sabe canta, quem sabe canta, vai. Eu. Agora eu tô em outra e pra você não mudar. E aí, tudo muda ou não muda? Tudo muda. E a banda por cima agora não. Valeu, parceiro Gen Lucas, tua urada que guardinha o Lucas. Tudo muda. Parceiro João, nosso amigo João, Léo também da Ultra Fix. Tá com a gente, engordando tudo, tudo. Você quer? Eu quero viver. Minha vida é louca ou não é? A vida é louca e eu não sei se é pop. Com a guerra, se fosse uma guerra, enlouquece. E tudo assim, de mais vai girando tudo. Você me perdeu e eu vai, vai, meu amor, se não para, não para, não para, não para! Ela veio quente. E ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para lá, puta caixota dela. Fala, meu maestro Pedrinho! Vamos lá, Sassotal! O nosso filhote chegando aqui no Centro Mix nessa feita bacana. O povão vai chegando de pouquinho em pouquinho pra curtir, pra dançar, pra se divertir. Legal demais. Quanto isso, vamos lá, aquecendo já já, tem o Nilson Show também. Tá no início! Vamos se ligando! 1, 2, 3! Que saudade da minha ex! Que saudade da minha ex! E aí, ó! Com ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Pega o balde, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas do comércio, tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike louco, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleques. Leitão Silva! Tira o cheiro exalando o ferrado. Ei, parceiro, Dego! Eu saio pro meu rolezinho. E aí, como é que é? Para o Old Porsche, vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Life. Parceiro Adriano, tá de com a gente, Adriano, uma moção, pimaninho. Incrível no escurinho, com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Hoje eu tô assim, eu vou curtir. Parceiro Vinícius aqui com a gente, bora Vinícius, hoje. Eu tô daquele jeito, tá ligado? Essa motoclube de São Brás, galera do Maranhão, onde São Luís do Maranhão, tá aqui do ladinho. Um abraço, meu maninho! Garrafa de Xandão, pra finalizar, vai no badala, só vê a novinha seca. Vai girando tudo! No caqueado, vai rolando! Diaguinho, sorri! O animal vai te pegar. A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem saquinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Moleque, fica sem caô, chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor, o Davi L. Calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa. Carequinha, calma, moleque, bom. Vou falar, faz ela gritar. Vamos lá, Tiaguinho! Vai buscar, calma, moleque. Tá... Nosso vereador gordo com a gente, um abraço bem grandão, vereador! Já, pressão! Vai jogando a mãozinha pra cima, jogando e joga e bota essa mãozinha, vai pra cima e vai girando, girando. Gira aí, Tiaguinho! Girando, é o paisal de. Girando, Tiaguinho. Girando, aí novinha vem no balo. E no final da festa. Vai girando tudo. Girando, é o pai saúde tá chegando. Girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, aí novinha vem no balo. E no final da festa eu te pego no meu. É o tal de Tigre Saúde! Vibe. Boquinha do animal. Dá-lhe a dentada. As novinhas passam mal. Como é que é? Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal. Dá-lhe a dentada. As novinhas passam mal. Olha o batidão, Tiaguinho, vai girando, Tiaguinho. E bora aí, a galera, vai chegando. É pressão, vai! Bora que é muita pressão, garoto! Olha nossas cobras ali com a gente doidando tudo! Vem! Vem comigo, dançando no passinho. E vem comigo, vem dançando no passinho. Chama ela, vai! Lá vem a nega. Bora, parceiro amigo GDA, também tá ali com a gente, no camarote. Bora, minha GDA, e doidando! As mina pira quando os mano bota, tira, bota. Vem devagarinho. Vai, parceiro André da linguagem de Alô André. Alô Moisés e Amu. Showman, gira, gira, gira. Sou a piranha do banheiro, adoro um banheiro e boto pra quebrar. Como é que é? Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Bora, showman! Se você se for menina. Vocês, vocês, vocês! Tá valendo! Você já é Ginaldo, tá ali com a gente, fala Ginaldo. O braço do Thiaguinho, garoto. Faço loucuras por você, menina. Tua boca me alucina. Teu olhar me faz sonhar. Bora que já já tem Pedrinho Mix, tem muita pressão, garoto. O aniversário do nosso parceiro Nilson Show. Falou, meu parceiro Nenê de Tabalô, Nenê! Se você se for menina, isso aqui é o quê? Eu preciso de morfina pra estirar toda a tua ausência. O veneno que... Mas aqui é uma atrás da outra! Vai girando tudo, tudo. Tiaguinho. O showman das marcantes. Vai pra cima, menino, vou te bailar. Vamos, Marquinho. Porteiro, e a mulher tá me traindo. Nada está se divertindo. E eu não faço nada, né? Vem, tchau. Ei, tchau. Então chame a polícia. Passando o Marquinhos, 5G aqui do ladinho. Bora, Marquinhos! Olha, bem-vindo, olha, valeu, Aninho! Nossa amiga Adriana Digital também! E as Paulas pressionando tudo! Bora, Tiaguinho, vai girando do jeitinho! Endoida! Aqui, Tiaguinho! E ela? Ela é ou não é, hein? Top. Ela é muito louca pelo pai. Chegou! Vai o parceiro Deco dos Megas Camaradas endoidando tudo! Bora, Pingo, vamos pra cima, Pingo! Fuga do passinho, pronto. Chegou! Hoje eu tô de mini saia. Minha amiga Tatá tá ali com a gente, um beijão pra você, Tatá. E as meninas endoidando tudo. Com quem? Tiaguinho. É! Hoje eu tô de mini saia. Hoje eu tô de mini saia. Eu vou com DJ Alisson e com... Olha o rebolado dela! E aí, Sidney? Virou. Virou de vez. Vai o parceiro Pedrinho Virtual. Vai. E a nossa amiga Ellie também, Amanda, com a gente. Um abraço bem grandão pra vocês aí. Vamos, Thiaguinho! Casal top por ali com a gente, Irineu e também a Flavina. A mãezona por ali também, camarote. Olha o magrão no sistema! Eita! E as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, vai cantando aí, ó! Estou louca! com a gente, espadalado, já se reunindo por ali, bora play! Modernidade. Estrutura show. Essa é a nova carreta Super Hot Baile. Sente a pressão. Olha o agito. DJ Alexandre Pressão, da Arena Mix com a gente. Um abraço bem grandão pra você, maninho. Meu parceiro Wabili por aqui também, a primeira dama. Só primos, agora é Tigre Saúde. Meu amigo João, também em companhia do Léo. A nossa Ultra Fênix do Jardelanja. Um abraço bem grandão, Léo. Eita! Marquinhos Figo G e a sua esposa Mai Melo com a gente. Alô, Teo! E a nossa tropa da 40 também por ali, nossas cobretes também, um abraço bem grandão. Estamos chegando. Se liga. Se liga. Fico GDA também, o Dudu por ali também, o Rafael. Todo mundo no camarote, pode crer. Um abraço bem grandão. Já já o quarteto se forma aqui, valendo! Tiaguinho. Vamos no parceiro Bruninho! Olha o agito, garoto! Oh, parceiro Moisés, tá ali com a gente, Moisés, a musa também! Alô, Juninho! Tiaguinho. Meu parceiro Focinho dos Badalados. Ainda comemorando nosso aniversário, bora Focinho. Parabéns, meu brother. Mari Clay, galera, bora Mari Clay. Tiaguinho. Nosso Pereira Gordo. Nosso Pereira Gordo avisa que amanhã. Amanhã, 11 sábado, lá no Clube Dois Irmãos do Aurá, acontece um super baile da saudade com o Mineirão Trem da Saudade. Todo mundo convidado, viu, galera? Até 11h30, ninguém paga ingresso. Sabadão, a gente vai curtir lá no Clube Dois Irmãos, o som do Mineirão. Bora pra cima. Estúdio Play Sound. Marcelo Neto do Pantanal, da Língua Xixi, Neto! Um abraço, viu, maninho? Vai girando tudo! Vai! Sou a Chobrete! O aniversário do Nilson Show! Tigre Saúde! Sérgio no Play! Olha o Jerry por ali também, o Pucinho! Olha o Rodrigo na área! Bora, Rodrigo! Badalados formando por aqui no Centro Mix! Ok, vamos lá, escolhe. parceiro Igor da TS na área também. Bora, Igor! Nossa, amigo Noturno, na linguagem de alô Noturno! Bora, garoto! Bora, Igor! Three, two, one, everybody in the club, get up, bring it down. Bring your hands up in the air. People on the floor sing, oh yeah. The feeling is up all through the night. Let the body go and do it. Right, start humping and jumping all around. And get to the music and hear my sound. O grande momento chegou. Aqui a DJ Diaguinho. E aí, ó? Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Passando o Kelto aqui com a gente, bora, Kelto. Tô possuído agora. Vai, toma, é sinal. Vai, toma, só gostosa. Evoquei mamonas assassinas. Evoquei também o Timar. Vai, toma. Vai. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai. Passando o Mariclay. Companheiro Felipe. Toma. A Nath e o Melo com a gente. Toma. Valeu, Mariclay. Atenção, filhote. Atenção, Casabec. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. E aí? Vai, toma, só gostosa. Mexeu com o bote, toma. A noite toda, toma, toma. Mexeu com o bote, toma. A noite toda, toma, toma. Mexeu com o bote, toma. A noite toda, toma, toma. Chiquinho, só ouvindo a galera aqui. Dia 18, Arterial 18, Cidade Nova. Carlang deu o lançamento do nosso Paredão Tigre Sound. Te prepara, Manideua. A fera tá chegando. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Valeu, meu 5G. Como é que é? Como é que é? Então vai segurando. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro? NGJ, MC Bola, MC Nego Blue e o MC... Vamos, minha amigana! Junto e misturado. Quando ela dança, Marcelo Lucas Paulo, Lucas. Quando ela dança, ela me encanta. Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona. Chega no baile tirando onda, ela rebolando é toda lindona. Quando ela dança, ela me encanta. Quando ela dança. Vamos, parceiro Adriano! Chega no baile, tirando o onda, ela rebolando é toda... Ele vai doidando tudo, garoto! Rebolando é toda lindona! Toda lindona! DJ Feroz. Mas que mina é essa tão diferente que o parque de ser um vestido a mente. Cheguei na pegada, exalando fartura. Mina pois em que manteve a postura. Vamos, chegando! Chamei pro colégio, aí mais. Vamos lá, subir, boninho! Tá todo mundo ali no camarote, doidando tudo, garoto! Tem que todo mundo quer. Ela não quer nem aí, não liga pra ostentação. Ela quer descer, subir, rebolando até no chão. Ela me dispara de novo, sem me dar confiança. Me deixa maluco do jeito que é. Nosso amigo DJ Bruno Gaiato com a gente, alô Bruno! Um abraço pra você! Quando ela dança. Bora, Arthurzinho! Bora, Arthurzinho, pra cima, Arthurzinho! Bora estremecer tudo! E aí, como é que é? E aí, meu maestro, tudo certinho? Pesado, hein? Estamos aqui hoje no aniversário do nosso parceiro Genilson Show, né, maninho? É. Tudo ok, tudo bacana, foi lá demais, centro mix superlotado. E nessa feira bacana o nosso filhote chega pra fazer onda, pra fazer festa. Afinal de contas, é a última apresentação do quarteto hoje na Hot Vale. Então tem que ser pra cima! Pesado, hein? DJ Pedrinho Mix. É. O beat movente é o pai. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Ô amigo, e os megas camaradas do latido e doidando tudo. Hoje eu tô pesadão, carregando vários. Pode esquentar tudo, vai. Vida é ter um Hyundai e uma Hornet. Quem sabe canta aí, ó! De melhores kits, vários investimentos. Valendo! Vida é ter um Hyundai e uma Hornet. 10 mil pra gastar, leco, leque. Tiaguinho! E aí, maninho? Como que é, parceira Nilza, Flávio, Matheus, a Nájila, o Igor da TS, toda a TS aqui com a gente, invadindo, curtindo o cachorro doido do Pará. Valeu, minha TS! Semana de dia tem praia, de noite balada. Então pega o cascando, o afeito, cortando. Mas aí o showman faz assim, ó. Vale, ele é... Gira tudo! Gira até o, gira até o, vai! Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. No passinho do volante, quero ver o baile todo. Esse é o novo passinho, pra geral se amarrar. Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar. É a revelação aqui no Rio de Janeiro. Bora esquentando tudo! Mas quem pensou que ela tava depressiva em casa? O namorado terminou com ela, que ela só pensava em chorar. Muito errado você tá. E a partir de... Já já, Pedrinho Mixer! Dela, foi pra noite, perdeu a linha. Funkeira de carteirinha. E tudo que ela faz, as invejosas imita. Tá solteira. Olha o Sidney Ferreira de Guarrix só cortando, né, Sidney? Dentro do seu... Onde é, Pedrinho Virtual? Mas visita. Se ele disse que não te quer, que bagacinho tu é. É mentira, tu foi feita na mentira certa. Então abre o olho, mulher. Vê quanto o cara te quer. E quando tu passa, deixa nós de boa. Mas ela é o quê? Mas ela é toda, toda. Ela é toda, toda. Toda top, toda linda, leve e solta. E quer mais que você se foda. Ela é toda, toda. Chora muito agora que ela tá rindo. Vai girando tudo. Então vai. Eu vou beijar a sua boca. Vou morder o seu queixinho. Eu vou lá ver a sua orelha. Eu escutei, vai Pedrinho. Eu tomei. Eu vou morder mais um pouquinho. Vou morder o seu peitinho. Vai lá, caralho, vai lá, caralho. Vai lá, caralho, vai lá, caralho. Vai lá, caralho, vai lá. Vai girando tudo. Vai lá, caralho, vai lá, caralho. Vai lá, caralho, vai lá, caralho. Vai lá, caralho, vai lá, caralho. Vai lá, caralho, vai lá. Artuzinho Guerreiro, manda avisar aí que nesse domingo o lançamento do bloco Vai Que Cola com Lapada Salge no comando de Artuzinho Guerreiro. E doida! Alô, galera do Centro Mixer! Top Detona, meu filho! Se liga que é o cachorro doido aqui no Centro Mixer! Na longa tentação, tocando a sofrência do Pará. Dançar um pouquinho! Como é que é? Alô, Tiaguinho! Detona! Te conheci, foi tão bom. Beijar a tua boca, que coisa boa. Bola, parceiro Cidinho! Bora, Cidinho! Nossa minha grande digital também tá ali com a gente. As Paulas também impressionando tudo. Equipe só primos! Nossa amiga! Vai, meu parceiro Joelson! E a nossa tropa tá 40 e doidando! Um amor tão gostoso, me ama feito louco. Alô, Ferro GDA, cadê você, maninho? Sou por ti. Alexandre Blay, tá ali com a gente, bora, Blay! Nós nosso amigo Frank. Alô, Frank, um abraço a você, Frank. Confirmado, dia 4 de março. Que eu enlouqueça, me deixa louca. Dia 1º de maio. Louca, louca. Dia 1º de maio. Louca, louca. Dia 1º de março ou de maio? Ah, dia 1º de abril. Dia 1º de abril, confirmado, galera. Lá no Maré Alta, lá em Murini. Chegando pela primeira vez, o nosso paredão de Grisaldi pra galera lá. A galera conhecer o nosso show, conhecer como acontece as paradas. Já tá ficando chato. Nosso amigo Frank por aqui, do Frank. A injeção de sabor. Motora Frank, motora oficial do DJ Chaguinho. Tô me preparando. Bora, Frank! Vem aqui pra lançar o DJ Lohan. Toma, e todo esse caminho eu sei de como. E aí, ó. Se eu não me engano agora, vai. Quero mandar um abraço com muito carinho pro parceiro Ark e companhia da dona Lidiane. Um abraço pra vocês. Obrigado por vocês estarem com a gente hoje. E companhia deles, aí o meu parceiro Michel e a Paula. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente em outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente em outra hora. E quando se der conta. Vamos, parceiro Sidney Ferreira. Tá ligado a gente do ladinho do Magné 007 Jaguinho Sidney Ferreira, o maior sonoprasta lá da gente, gente, lá da Distrital FM, né, moleque? Minhas roupas e apaguem as lembranças do seu coração. Eu sei que a saudade vai chamar meu nome. Yeah. Suas fotos, rasgo suas roupas. Vamos, parceiro Ginaldo, DJ Ginaldo, aqui com a gente dos badalados. Me doidando tudo. Você parece que não tenho ninguém. Ninguém. Eu te peço perdão, não foi minha intenção. Magoou todos os teus sentimentos. Você nem quis saber que desapareceu. Aqui ficaram marcas e o meu lamento. Minha princesa do Pedrinho Mixei! Manda! Queime! Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ah, esse tom de voz eu reconheço. E o quê? Misturar de medo e desejo. Vai dançando, vai. Aplaudindo a sua coragem. Vim na tropa da 40, um abraço bem grandão pra vocês aí, gente. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Passando me baixou a Deco dos Mega Chama lá do ladinho. Bora, Deco! Respirei. Passando o bico, tá entendendo tudo, né, Pim? Quem sabe canta?